Gente, o Tia Léo Fatão, condições visuais, via litoral, reporta a visual Coca de Pouso. Visual, Tango. Jet 6721, meu número de pouso, 6721, pode vai direto Duna? Autorizado Duna, velocidade é critério do comandante, o número 2. O tráfego antecede o seu, se encontra agora a 30 milhas na frente do senhor, 6721. Positivo. Gente, tá, vai manter a velocidade, vamos direto Duna, obrigado. Visual para descer para 2000, 6721. Autorizado, o Vidas está voando sobre o mar, descida para 2000, ajuste 19020. Obrigado. No 777, agora chama Recife, frequência 125, decimal 1, no secundário 133, decimal 25, bom voo. 251, 325, obrigado, bom voo no 777. Ed Mike Lima Juliette, completa final. Torre 1895, bom pouso. Mike Lima Juliette, continue a aproximação. Pode baixar outra fase. Paulo Salvador, 1-5-6-2-1-3-0-3 para pushback. Vem para o controle. Boa tarde, 3604, está em uma marcação aberta, 3604, tenho identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 070, estou tímido no 020 vigilante. Gente, frequência livre, Charlie, faltamos. Zero, desce para 3000 pés. Ajuste no 0219. Mike Lima Juliette, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós, QLH 10019. Indo pouso. Mais Lima que vem. Pouso Salvador por Vieta 32, também informação de Mac, Mateo, Miguel, você está. Tira lá e modulando. Da 32 no meio, bom dia, informação quebec. 32 no meio, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a mais, desce inicialmente para o nível 080, ajustou o time, entrou no 0 no 9. 080, da 32 no meio. Você é no 431, no curva à direita, para o 130, informe o estado do localizador, você é no 431. Nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, da 31791. Oceania 6213 com 112 a bordo, autonomia de 315 alterna na Confins. Estabilizado, é a 6721. Complete a aproximação, chame torre 386, bom pouso, objeto 672, corrigido, 11895. 1895, vou chamar e vou chamar o senhor também daqui a pouco quando eu decolar para Fortaleza. Muito obrigado pela ajuda aí. 2, 1, 3. Oxané 6213, decola de imediato. Afirmo, decola de imediato. Oxané 6213, autorizado decolagem em pista 10, vento 160 graus, 099, QNH 1099. Autorizado decolagem 6213. Torre Salvador, Abjet 6721, estabilizado LS, a pista 10, baixado e checado. Web 6721, cuja aproximação, aguarde pista livre. Prossegue, aguarda pista livre, Abjet 6721. No 443, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0, 1, 9. 443, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 9. 3604, retoração para sequenciamento, curva esquerda, para o 0, no 0, limitado localizador, desça para o nível 050. Entrou 0, 1, 0, limite ao norte, descendo até o 050. 3604. 3216, desça para o nível 060. 0, 732, 16. Condições de manter a presente velocidade até Simbra? 543 aqui, ó. Gente. 0 graus, 099, QNH 1099. Ajustou a 19, tá livre pouso na cabeceira 10, objeto 6721. Autorizado 200 para Petrolina, decolagem da 10 esquerda após perfil Momo, código após DCT. O transponder 5164 e o controle 1208-3549. Bom rotatório, comando visual com aeródromo, ajuste ao time, tudo zero no norte. Grato por isso. Azul 4076, reduz a velocidade para 230 nós. 4076, reduzindo agora 230 nós. Trolley, Salvador, Oceaner 6213, subir a Dael. Trato radar, subir o 360, perfil Dael, Oceaner 6213. Perfil Dael, sobe 360. Reposto, não pode ser melhor uma frequência. Web 6721, chame solo na frequência 1219. 19, obrigado, 6721, pera daqui a pouco. 443, desça para 2 mil pés, informe do lock. 443, desce para 2 mil, informe do lock. Alfa, antes da Juliette, apontará 2-1, obrigado. Radial 320 do BR Salvador. 320. Pouso pistão 0, vento 1060 graus, 099, QNH 1019. Sena 431, autorizado pouso, embaixo atrasado. Sena 431, pique secado, ciente, autorizado pouso. Bilhete 4, obrigado, 2 anos. Limitado localizador. 2009, esquerda 010, limite localizador, 03, 2,9. Controle Webjet 5728. Data radar sul, nível 350, perfil Pouca. Perfil Pouca 350, 5728. Para o 76, cruzando, vai cruzar o 90 para o 70, já reduziu para 190. Pode prosseguir na descida? Tanto 3216, desça para 4000 pés, tanto 3216. 4000, tanto 3216. Azul 4076, desça para o nível 050. Passando agora até o 050, azul 4076. Estabilizou 3604. Gente, abaixo transfere de comunicações, 3604. 4. 2 Salvador, boa tarde, 3204, informação Quebec, passo 200 para 100. Sua identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o time, tornou 019, vigilante. 060 inicialmente, é 109, 3204, libera velocidade. Autorizado. Autorizado. Tanto 3216, reduz a velocidade para 180 nós, passado o localizador. Sim, tanto 3216, reduz 180. Controle, acena o passando. Siga. Positivo, decolou de carro direto para o Delta, vai para a zona sul, está crescendo a linha do litoral. Te botei 500 pés, pode passar o farol da barra, ajustou o time, tudo 09. Desça para 2000 pés. Oh, tá descendo pelo grade, eu tô na 3604. Gente. Sério no 443, check trem autorizado, pouso, pistão na 0, vento 1970 graus, 099, QNH 1099. 443, tem bastante travado, você já pouso. Frequência 1251, Altera 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, 6213. No 4076, autorização para sequenciamento, curva esquerda, pro 010, limitado localizador. Desça para 4000 pés, azul 4076. Esquerda 010, limite ao bloco, desce para 4000 pés, azul 4076. Tanto 3216, desça para 3000 pés. 3000 pés, tanto 3216. Macaco Delta, táxi autorizado, reporte no ingresso da 17, alinhado e pronto. Guardando para subir para o nível 100. Estou o time do 09. Cidade Quebec. Qual o equipamento? Transmissão está um pouco ruim. Da Elmeda, Brice, 172 Transponder e o controle 120, 0.8, Web 6741. diferente, se você já fosse criança, já fosse criança, já fosse criança, já fosse criança. A gente volta no 53. Solo 35490 para puxa o tamanho. Reassuma a navegação, voa Iduna, azul 4076. Reassumindo, vai voar Iduna, 4076. Controle 3604, chama a torre. 3604, complete a aproximação, chame torre 1086, bom dia. 1086, obrigado. Desça para 3 mil pés. Descendo agora 3 mil pés, 407 mil. Desço para o nível 060, inicialmente ajustou o altímetro no 0 no 9, reduz velocidade para 2508. Descendo para 060, descendo para 2509, ajuste 1099, pressiona 44. Tá sem, que pousou agora, está sem comunicação, só um instante, por gentileza. Estou com o Embraer Companhia passando o marcador externo no momento. Tá 3-2 no meio na escuta, estou indo. Reduzida, não interferirá a sua aproximação. O vento é de 1,50 graus com 10 nós. Checo está em livre pouso para 10, azul 407 vento. Abaixado travado, azul 407. Reduz a velocidade para 230 nós. Confirma, não está acertando, 44? Reduza para 230 nós. 230, 44. Confirme apenas, quero 180 ou acima ou abaixo para 14 no meio. 14 no meio, manter a velocidade 180 nós até a posição duna. Esqueci. Chame de solo na frequência 1219. 219, obrigado. Rádio para 2509. 2509, 1774. Solo, azul 4076, Libron. Alfa, Rebondarante, 2 milhares, 1076. Juliette, 02, atenção na companhia, 3209. Corre, copio 3490. 3490, mantenha sua ponto de espera. O Salvador, boa tarde, o TAN 3804, passou externo, baixado travado, visual com o campo. TAN 3804, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na aproximação, agora está livre, TAN 3204. Aqui é o Codelso, autorizado, ingresso da 1-7. Aguarde autorização.